dentro dos meus olhos, você vai ver o que você significa para mim. Procure em seu coração, procure em sua alma, e quando você me encontrar lá, não vai procurar mais. Pensando nos nossos tempos de juventude, só existia eu e você. Éramos jovens, selvagens e livres. Agora nada pode lhe manter longe de mim. Já passamos por isso antes, mas agora já acabou. E você continua me chamando pra mais. Não me diga que não vale a pena tentar. Você não pode me dizer que não vale a pena morrer por isso. Você sabe que é verdade, tudo que faço, eu faço por você. Querida, você é tudo que eu quero. E quando você está deitada em meus braços, quase não consigo acreditar que estamos no paraíso. E amor é tudo que eu preciso. E encontrei seu coração. Não é tão difícil de ver que estamos no paraíso. Não me diga que não vale a pena lutar. Eu não consigo evitar, não há nada que eu queira mais. Você sabe que é verdade, tudo que faço, eu faço por você. Querida, você é tudo que eu quero. E quando você está deitada em meus braços, quase não consigo acreditar que estamos no paraíso. Você é tudo que eu quero. E quando você está deitada em meus braços, quase não consigo acreditar que estamos no paraíso. E amor é tudo que eu preciso. E encontrei em seu coração. Não é tão difícil de ver que estamos no paraíso. Paraíso. Você, perdido em sua mente, eu quero saber. Eu estou perdendo minha mente. Nunca me deixe ir. Meu amor é tudo que eu preciso. E encontrei em seu coração. Não é tão difícil de ver que estamos no paraíso. Se esta noite não é pra sempre, pelo menos estamos juntos. Eu sei que não estou sozinho. Eu sei que não estou sozinho.